novo no meu ser. É a voz de meu Jesus que me chama, vem em me obter a paz que eu ganhei na cruz. Cristo, Cristo, Cristo, nome sem igual, enche-se o contrito de prazer celestial. Preso no pecado eu me achei, sem paz no meu coração. Mas em Cristo eu já encontrei doce paz e proteção. Cristo, Cristo, Cristo, nome sem igual, enche-se o contrito de prazer celestial. Celestial.